2016 Solo aos 38, direita Eco, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Eco Alfa, para a Juliette. 495. Ajuste 1012, boa. Ajuste 1012, agora nós estamos 118 ainda, eu sou 1295, 1192. Decolando zero, mas centena dos nossos. Diz decolado aos 48, aciona 5566 no transponder. 5566, senhor. Controle em 198, boa viagem. 198, boa. No código 5566, na saída Cuca, Jalmo, que não sei se eu quero guardar no papel cadastro. Deixa eu ver o seu nome 5566, e agora contato com o Jalmo. Foi o nome na vez do papel cadastro também, meu Deus. Contato com a equipe, o número 2 vai já. Já é apoio, é no 192, na receita, no 2545. 2545, no 192. 1-2-0, bom dia, Eco Júnior, 190, autorizado, rota para o plano, estão a zero, curva esquerda, depois de colagem, subida Conde, trânsito Conde 0260, controle 198. Portão 3, chama o campo custo 3-5-0. 73, boa noite, prossiga. Opa, temos a informação Bravo, alto, barulho, barulho. Obrigado, barulho 360, rota conforme o plano, pistão 90, curva direita após decolagem. Subindo Adrael, laser Motiva, intercepto Zulu 90, total bateria conforme o plano, 5011 no transponder, controle 198. Botão 4, chama pra puxa. Brasil, colando zero, Massa Centrino, 493520. Alimentando zero, tá? 3530. Alinhado decolar. Documento Massa Centrino, 049-3520. A linha de cola da pista zero, tá? 3530. Cruzeiro, meu salão 22, 19, 8, boa. 19, 8, até a volta. Contrane, Salvador, Alta 3520. Passo para o nível 190, não sai da conta. Sai da conta, até o 190, tá 3520. autoridade, o 973 chama ataque. Autoridade chama ataque, 973. A direita reporta pronto, ponto espera, 1-0. Libra, táxi da direita, vai reportar pronto no ponto espera, 1-0. Registro no meio, acendo a identificação, autorizado chegada a Mari. Desce para 2 mil pés com ajuste no 0 e no 2. 3-8-6, autorizado de estátua, presente? Autorizado de estátua, então 3-8-6. Com 4-9-1-3. Ele fala da 1-0, bom, 1-7-3. Boa. 1-7-3, boa. Controle, Salvador, uma boa, gol 1-1-7-3, Dael, Leda Máquina. Gol 1-1-7-3, contato radar, Silvia 3-0, Silvia Dael, Leda. 3-0, Dael, Leda, gol 1-1-7-3. Autorizado Ledo, gol 1-1-7-3. Autorizado Ledo, gol 1-1-7-3, obrigado. De Ledo, poderia falar com a Monte, gol 1-7-3 para evitar a formação? Autorizado de Rio, gol 1-1-7-3. Autorizado de Rio, gol 1-1-7-3, obrigado. 4520 a 68 milhas, Nordeste, como vocês já devem ter terminado, mas eu desejo 190 e chamo o controle Aracaju na frequência 120 do sinal 3. No, no, 7-10 por base. Campinas, nível 340, rota conforme o plano, cristal na zero, primeira curva direita, Dael, Leda, Motiva, 50 no segundo transponder, controle 198. Autorizado, Campinas, 340, Dael, Leda, Motiva, 50, 1598. 4217, Gui 08, chama o ponto puxa. Gente, é 05, né? Sim. Bom dia, azul, alfa, Yankee. Qual é o que está aqui?